970, controle. Consiga. A manutenção soprou por mais quantas milhas? É 10 milhas, Alex. Sim. 10 milhas, 10 milhas. Informe na câmera do desvio. Amarelo. Pode voar, dona? Faz o desvio autorizado. Ok, dona, obrigado. Dona, China 624, precisa voar na proa 060, me dê a informação. China 224, autorizado, desvio, informe na perna. Informe na perna, 624. Se gente, iremos informar a Infraero 6313. Aguarde na posição. Pode interceptar nessa prova? Autorizado a interceptar. Livre LS, autorizado a descida até 4 mil pés. PNH 1097. 1097, descendo 4 mil. Vamos interceptar nessa prova aí que tem informações aqui à nossa direita. Muito obrigado. Controle Salvador, boa noite. Jogo 1170, informação Alfa. 1170, boa noite, contato radar, desça via chegada Bomé de Uno para o nível 060. Via 060, informa desvio à esquerda, pro 040, 40. Está livre desvio à esquerda, 060, informa no térmico. Informa no térmico, eu vou 1170. Azul 2707, contato radar, desça via chegada Delf para 4 mil pés, Canyonal na 017. Afirmo, 4 mil pés, Canyonal na 017, chegada Delf. Ciente 2707, 4 mil com 17 na Delf. É 970, cruzado LOS XR da 90, é livre descer pelo grade, agora estão em frente com a torre. Autorizado, KS. Controle, podia confirmar a transmissão por 970, foi sobre a modulação. 1970, autorizado LOS XR, é livre descer pelo grade, aguarde a transferência de comunicações. Autorizado XR, desce pelo grade, aguarde a transferência ao 970, obrigado. Xané 6224, deixa eu manter 4 mil pés, Xané 1017. 4.0017, Xané 6313. Prossiga, 6313. Mas eu poderia coordenar pra gente 340 para Guarulhos? Afirmativo, 6313. Aguarde só um instante a cópia. O senhor já tá pronto para copiar? Não, tô pronto para copiar. Só a gente virou com 340, não queria muito alto, não, porque é poste turbulento. Ok, então tá autorizado Guarulhos, nível 340. Via Tezulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída São Luna, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5227. 40 Guarulhos, autorizado na São Luna, Motiva, Tezulu 10, Taubaté, subindo ao alvo 1208-5227. Correto, chame para o pushback acionamento 6313. Obrigado, chamará. Exato, agora o gol 970. 1970, complete, final ILS, torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, 970. Salvador, gol 970, ILS, exeio, cabeceira 90. Bola 970, está autorizado o pouso na 10. O vento é 1.70 graus, 0.7 nós, pista molhada. Ok, ciente, autorizado o pouso, 0.0, vou 1.970. É, chove no campo ou foi algum no 970? Negativo. Obrigado. Quatro, autorizado, sinal ILS XG. Teste para 2000 pés, canal 0917, aguarde de transferência. 2017, vai aguardar, merda de espaço. Estou 960 pés. 970, pouso autorizado 10, vento 150 graus, 4 nós. Autorizado, pouso estaciona 0, 1970. Zero por umas quantas milhas vai manter essa proa? Ah, se possível a gente intercepta nessa proa. Que autorizado interceptar nessa proa, desse se mantenha 4000 pés, canal 10, 17. 4000, 10, 17, eu vou na 1970. Azul 2707, já autorizado a descida até 5000 pés, QNH 10017. Ele descida 5000 azul 2707. Xané 6224, vai passar Duna, complete final ILS, Xané Torre 18, decimal 95. 2956224, tá bom. Xané 6224, Ciente, continue na final, teto estimado 910, 900 pés. O ajuste 1017, pista molhada, porém não chove sobre o campo. Poste avistando. Ciente, vai agora a autorização, então 6224. Estou no 970, no solo aos 42, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Nossa, escuta, Alfa, Juliette, portão 5, 1970. Para o 1970. 3178, contato radar, autorizado chegada bom médio, Uno, General 1097, vê se mantém o nível de voo 050. Reduz a velocidade para 220 mais. 220 azul 26. A voz de manter a proa, a gente procura aproximadamente 40 milhas para estar formando. Ele está autorizado, desvios, informe no término, até 31978. Xané 6224, é autorizado o pouso na 10, o vento é 140 graus, 14 nós. Está livre o pouso, Xané 6224. X-ray, desça para 2000 pés. Sinal 9017, aguarde transferência para tua. 2000 9017, aguardando, alô, 9970. Desce e mantenha 4000 pés, QNH 10017, vetoração radar para sequenciamento, curva direita, curva 230, limitado pelo QD Mike 1110 do NBD Cima. Direita, proa 230, limitado pela 1110 de Simbra, azul 2107. Ativo azul 2707, desse mantenha 4000 pés, QNH 1097. Descendo para 4017. É 224 no solo, aos 4.6, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3.6, 224. Azul 2707, curva esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda proa 190, limite ao log, azul 2707. 2707, desse mantenha 2000 pés, que ainda dá 1017. Sendo para 2000 no 017, azul 2707. 1170, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. Complete ILS, missão 91 1195, obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, 70. O senhor 3178, pode mandar pro 8 de TAP. TAP? Pesado de TAP, senhor 3178. Graças, pode TAP. 0 ILS, missão 90. Boa noite, 1170, está autorizado o pouso na 10, o vento é 140 graus, 05 nós, ajuste 10 no 7, vista molhada, porém não chove sobre o campo. Maravilha, sente 10 no 7, aguardando a autorização de pouso, voo no 170. As próximas filas do voador, né? Sobe na tela de juízo. Azul 2707 para interceptar o localizador, curva esquerda, né? Proa 130, livre ali, essa que se reação estabilizada. Esquerda proa 130, azul 2707. 2707 reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego Boeing 737, meia dúzia de milhas à frente. 2707, gente. Voo no 970, visto o capo? Afirmo, visual com o capo. Eu vou no 70, autorizado pouso na 10, venta 1 no 50 graus, 05 nós. Livre pouso, pistão no 0, voo no 170. T707, complete final LS, China Torre 18, decimal 95. Torre 1895, azul, 2707. 3178, decimal, tenha 4 mil pés, que é legal, na 097. 4 mil com 1017, 3178. Pista livre, ajuste no 017. Forma pista molhada, porém não chove sobre o campo. Aguarde a autorização. Ciente 2707. Voo 970 no solo ao 52, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa via antes da Juliette, táxi aprovado. Voo 970. Azul 2707, avista o campo? Afirmo. Azul 2707, pouso autorizado, na 10. O vento é 1 no 70 graus, 04 nós. Livre pouso na 10, azul 2707. Seguindo a descida, 03178. Pode ser feito para localizador, desça pelo Glide. Controle Salvador, Passaredo 2224 a série. Conuno 70, prossiga via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, Conuno 70, boa. Azul 2707, livre táxi via Alfa Juliette, portão 01. Seu solo foi ao 55. Táxi Alfa Juliette, portão 01, Azul 2707. Chama a torre 18 decimal 95. 7 torres 18, confirme? 18 decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Torre de Salvador, boa noite, Alta 3178. Duas milhas para a Duna da estabilizada de leve. Teste com 3178. Forma pista molhada, porém não chove sobre o campo. Ajuste no 0 no 7. Reporte avistado, o mesmo. Reporte a 3178. 07, forma que sentiu pista levemente corregadia, ok? Ok, Azul 2707, grato pela informação. Ave da TAN copiou, TAN 3178. Copiado. Descida, passaria do 2224. Passaria 2224, desça para 4000 pés, PNH 1017. Desça para 4000 pés, ajusta no 0107. Testa 3178, livre pouso, não, 0, vento 1, 7, 0, 0, 0, 4, 9. 7, livre pouso, 3178. Salvador, passaria do 2224, proa 050, livrar formações. Ele está autorizado de desvio, passaria do 2224. 24. portão 3178, no solo ao 01, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, confirma reporte fixo da regadia. Fiesta 3178. Comando do Xanem 6313, para o posto de acionamento no 4. Autorizado e chame táxi 6313. Para o táxi 6313. Salvador, passaria do 2224. Passaria do 2224, possível. Ok, senhor, vai ser necessário manter essa proa? Eu acho que até interceptar o curso do localizador tem bastante informações, ok? Pois, sem problema, essa proa está autorizada a interceptar o localizador em forma estabilizada, que não é não, mas era lançante. Senhor, obrigado. Se eu passar um pouco, não tem problema também não, né? É negativo, é... tráfego único na terminal. Ok, obrigado. A 90 agora, o 2224, ok? Gente, 2224. Xanem 313 para o táxi com 5 horas, alternando a galeão com 158 a bordo. Gente, o Xanem 313, o táxi à direita e chame no ponto de espera para a decolagem. Até a conserva. É a que temos aqui, a 9. Está chamando a gente aqui na 8. É, aguarde na posição, a gente vai consultar a infra. Só um instante. 613, próximo ponto zero, está pronto. Oceana 613, gente autorizado, decolada 10, vento 190 graus, 03 nós. Além de decolada 10, 613. Foi reportado pista escorregadia, o Xené 6313. Muito obrigado, 6313. Já confirmou aqui a 9 mil, estou chegando. Obrigado. Ok, ciente, na 3178. Autoriza 2 mil para o Passereno? Afirmativo, 2 mil pés, já tem condições de voadora? Positivo, tem condições. Bem, nesta pro intercept, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. Livre LS X-Ray, reportarei estabilizado, Passereno 2224. Oceané 6313 decolado aos 09, controle 208. 208, obrigado, boa noite, 6313. Boa. 6313, se possível, proa de Lida. 6313, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Lida. 6340, voando Lida, obrigado, 6313. Sou o Xené 6313, se vou na proa 175 para ver a formação, hein, com as 30 milhas. E aí, tá autorizado o desvio, Xené 6313. 6313, eu já desvio. 2224. Eu 224, complete final ILS, chame a torre 18, decimal 95. 18,95, boa noite. Torre de Salvador, passareira 22, decimal. Passareira 2224, reposte avistando o campo, ajuste 107, pista molhada, escorregadia, porém não chove sobre o campo. E o vento? O vento está 190 graus, 03 nós. Positivo, 2224. Avistor está 1.100 pés, passaria do 2224. Passaria 2224, tráfego avistado, livre pouso, na 10. Vento 190 graus, 03 nós. Livre pouso na 10, 2224. Mando líder, Xanema 313. Gente, Xanema 313. Salvador, voa gol 1723, passa 2910 para o 90, 190, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a bom, Serenal na 0,97. 4 mil, bom, 1907, boa, 1723. Xanema 313, passa nível de voo 150, chama o centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Confirmando a primária, 128, 15? Primária 128, decimal 35. 28, 35, alternativa? 125, decimal 1. 125, 163, 135. Peso 2224, no solo aos 17, táxi via Alfa e Juliette, a remota 12. Alfa e Juliette, remota 12, passaria dos 2224. boa tarde, Europa, Zero Eight Four. Europa Zero Eight Four, go ahead. Zero Eight Four, destination Madrid. Information. It's Bravo, and we are ready to compensate. Okay, Europa 084 is cleared to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR after flight plan. Departure from runway 10 left turn, Pulca departure, then Zipa transition. Departure frequency 120.8 and the scope hold 5236. Clear destination Madrid, 9-11-3-7-0, Upper Zulu 10, you are November Tango Lima, and then flight plan route, Tango 10, Puka, transition Zipar. The pass is frequency 120.8 and squawk 5236, Europa 084. Europa 084, ready back is correct. Report for pushback and startup. Will report for startup Chanel 6136 controle, possível. 3DF para 170, voo Iduna, livre descida até 150. Posição, está livre descida até nível de voo 050. Chanel 9097, direto Iduna. Direto Iduna 050. Operação radar para sinal ILS, pista 10, curva esquerda. Vou na proa 210, limitado pelo localizador. Proa 210, limitado pelo localizer 1721.